ABC, opa. SB, é nossa, 2017, é nós na arena, Rei Monstro, põe as cartas na mesa, mas fique ligeiro. Jogo é traiçoeiro. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Cartas na mesa, parceira, que não tem boi pra ninguém. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Mas deixa os becos, revolve, daqui nunca sai ninguém. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Cartas na mesa, parceira, que não tem boi pra ninguém. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Pois o inferno é o castelo de vagabundo no além. É tipo assim, pai, ninguém quer nada com nada. Ninguém quer nada com nada. Renasce o pá das baladas. Renasce o pá das baladas. Fazer fumaça, brindar castaça, ganhar no jogo, só que não. De cada 10 nas ruas, 5 é monstro. Virou ibope cedo crime, né? Andar nas regras jamais, queimar os conselhos dos pais. O diabo mandando na mente dos manos, iludindo e frustrando todos os planos. É lamentável, né? Mas é o que os loucos querem. Servir o inimigo, né? Marionete lá na cruz. O Messias já pensava em você, mas o roteiro da sua vida, chapa, está em suas mãos, em suas mãos. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Cartas na mesa, parceira, que não tem boi pra ninguém. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Mas deixa os becos, revolve, daqui nunca sai ninguém. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Cartas na mesa, parceira, que não tem boi pra ninguém. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Pois o inferno é o castelo de vagabundo no além. Não quer me ouvir, paga pra ver. Aqui é o rap, aqui é a rua, é o proceder. 3.7, maloqueiragem, NVS, BHZ. Fogo Cela, o sobrevivente, mais um crente do grande ABC. É nós, por nós, Cairóis, tem uma voz. Escuta quem quer, vem quem quiser. Bagulho é louco, né? Palavra é rema. E a cruz é o tema. Se o bagulho fosse bom, nós tava, meu irmão, montado nos cão. Mas não, num bonde bolado, sangue derramado, eu fui comprado, meu irmão. Sei o preço da cruz. Sei o preço da cruz. O valor de Jesus. O valor de Jesus. A jogada do cão. Solidão, detenção. O velório lotado de mais um ladrão. Mas é o que os loucos querem. Jogar com a vida, né? Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Cartas na mesa, parceira, que não tem boi pra ninguém. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Mas deixa os becos, revolve, daqui nunca sai ninguém. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Cartas na mesa, parceira, que não tem boi pra ninguém. Cê quer jogar, vagabundo, então vem. Pois o inferno é o castelo de vagabundo no além. Isso aí, fião. Isso aí, fião. Na rua é assim mesmo. Na rua é assim mesmo. O jogo é pra todo mundo. É pra todo mundo. Porém só tem um ganhador. Só tem um ganhador. É lamentável dizer. Lamentável dizer. Não é você não, ladrão. É você não, ladrão. É você não. É você não. DJ Bola 8. Bola 8. Mixtape. Mixtape. O jogo continua. Continua.